nunca subestime um louco sonhador. Você não imagina tudo que a gente passou. Confesso que caí, mas não desisti. Foi preciso ser forte pra chegar até aqui. Nunca subestime um cidadão comum. Um louco com um plano vence um gênio sem nenhum. Pra quem desacreditava, infelizmente lamentável. Me jogaram no lixo, mas eu era reciclável. O corpo é velado, mas a alma nunca morre. Pra surpresa de muitos, eu ainda tô no corre. Confesso que isso tudo é mais luta do que fama. Mas isso aqui não é pra quem gosta, mano, é pra quem ama. Pra quem veio do nada e sobreviveu à fome. Num lugar onde a maldade devastava igual ciclone. Troquei drogas e armas por um microfone. Pode brindar com champanhe, mãe, seu filho hoje tem nome. Onde nós vai chegar, não sei. Sigo trabalhando, mas já estamos bem distante da onde nós começamos. Nosso rap resgata, restaura e salva vidas. Eu tenho a sensação que a missão vai ser concluída. Em cada batida deixo tudo que eu tenho. Lágrimas de sangue faz parte do desempenho. Eu posso até ser louco nesse mundo doente. Eu posso até ser louco, mas um louco consciente. Quem é normal não sente a sensação de estar presente dentro de uma mente, de um coração carente. O maior fato do mundo eu sei que ninguém supera. Nem o homem pisar na lua, foi Jesus pisar na terra. Nunca subestime um louco sonhador. Você não imagina tudo que a gente passou. Confesso que caí, mas não desisti. Foi preciso ser forte pra chegar até aqui. Nunca subestime um louco sonhador. Você não imagina tudo que a gente passou. Confesso que caí, mas não desisti. Foi preciso ser forte pra chegar até aqui. O piloto do Boeing é o 043. Mais um louco sonhador pra somar com vocês. Antes de criticar, respire e conte até três. E aprenda a respeitar tudo que a gente já fez. Aqui no extremo norte, longe dos holofortes, tem sangue na calçada e marca de bala no poste. Aqui ninguém viu, ninguém sabe de nada. A lei do silêncio prevalece na quebrada. Meu aliado revoltado comprou uma 380. Uma semana depois ele tava no cemitério. Fique ao seu critério. O bandido tá de terno, protegido e preparado pra derrubar seu castelo. Ainda vejo a esperança no sorriso das crianças, tomando banho de chuva e aproveitando a infância. Quando eu vejo a Dona Maria na barraca de pastel, quando eu colo no espetinho do tio Manuel, sei que Deus tá por aqui e nem tudo está perdido. A cobrança será feita, não vai passar batido. Fecho os olhos pra ver o brilho da luz divina, pra não se corromper pelo ódio que contamina. Nunca subestime um louco sonhador. Você não imagina tudo que a gente passou. Confesso que caí, mas não desisti. Foi preciso ser forte pra chegar até aqui. Nunca subestime um louco sonhador. Você não imagina tudo que a gente passou. Confesso que caí, mas não desisti. Foi preciso ser forte pra chegar até aqui. Salve, salve DJ Samu, original da Babilondres, código 43.